Canal 1. Thank you.

deitar-te a meu lado. Dá-me um beijo e o meu desejo vai ficar acordado. Maria, e a da cruz por seu fanário. santa ao passar à sua porta. Não tarda o dia em que ela enfim já vencida terminará a agonia de restar na moraria toda a cruz da sua vida. O código que autoriza a senha para entrar. Gosto de ti quando és razoável. Gosto de ti volátil e maleável. E só assim é viável fazer um siso amável. Levo-te a senha, tu pões-me alerta, levas-me a bem como ninguém. Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não. Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração. Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não. Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração. Quando és razoável, gosto de ti, volátil e maleável. E só assim é viável fazer um siso do amável. Levo-te a sangue, tu pões-me alerta, levas-me a bem como ninguém. Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não. Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração. Dá-me o teu sim, que eu nunca sei dizer não. Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração. Eu dou-te o meu coração. Dá-me o teu sim, que eu nunca sei dizer não. Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração. Dá-me o teu sim, que eu nunca sei dizer não. Dá-me o teu dom. Eita.